Agora 4:04. Está na linha conosco Elisângela de Paula Cunha. Elisângela, que é ex-presidente da CIF e atual conselheira da cidade, contabilista. Elisângela foi eleita contabilista do ano pela FECOPAR. Boa tarde, Elisângela. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Em primeiro lugar, parabéns pelo título, né? Já que você foi eleita por 17 sindicatos que compõem a federação, né, Elisângela? É, exatamente. É, também estou muito feliz, Cris. Obrigada aí, né, pelos parabéns. Eu estou muito contente, até porque eu sempre me sinto representando Foz do Iguaçu, o interior aqui do estado, e eu fico muito feliz de ter sido lembrada por colegas de profissão e reconhecimento em relação ao meu trabalho. É, até em função disso, eu já ia lhe perguntar justamente isso, o que representa esse título para você e também para Foz do Iguaçu? É a primeira vez que Foz tem um contabilista da cidade sendo eleito como contabilista do ano a nível de estado, né? A federação tem esse prêmio já há alguns anos, eles analisam o trabalho do profissional na área contábil, né? Normalmente na área empresarial, mas também a dedicação em relação a própria classe, né? Uma série de quesitos são analisados. E ter esse reconhecimento por colegas de profissão de todas as regiões do estado, isso me deixa muito contente, né? E feliz. Eu, sinceramente, nem me acho merecedora de tal honraria, olhando para tantas pessoas que são da área contábil em nosso estado, na própria capital, ou mesmo em cidades como Maringá, Londrina, há pessoas de destaque, né? Nesse interior todo aí, né? E mesmo assim me reconhecerem o meu trabalho me deixa muito contente e como eu falei, representar a Foz nesse prêmio me deixou ainda mais feliz, né? E principalmente, Elisângela, porque esse título, né, você foi eleita por, como já falamos, por 17 sindicatos. Esses 17 sindicatos, eles têm uma base aí formada por mais de 30 mil profissionais. Então, exatamente. O prêmio então, significa bastante, né? É, nós somos em 30 mil contabilistas com registro no Conselho de Contabilidade em todo o estado. Hoje somos mais de 500 mil no Brasil, né? Então, entre 30 mil contabilistas ter sido eleita, né, porque... Obviamente que cada sindicato olha a sua base, olha quem está atuando na sua base e mesmo assim reconhecer o meu trabalho aqui na cidade de Foz, isso para mim me deixou muito feliz mesmo, né? Eu recebi o prêmio na semana passada em Curitiba, numa festa muito bonita lá, com representantes de diversas entidades e foi uma festa bonita, nesse momento pude homenagear meu pai, porque também devo muito desse prêmio a ele, né? Porque sempre foi meu inspirador. Sim. E trabalho com ele desde que... Eu praticamente nasci dentro do escritório de contabilidade, né, Cris? Então, essa área é a minha paixão e ter o reconhecimento pelo meu trabalho feito, acho que... tem muito a comemorar mesmo, né? É verdade, na verdade a empresa, a De Paula Contadores, é uma empresa bem tradicional aqui em Foz do Iguaçu, podemos falar que foi um dos precursores aqui na cidade, assim também como você foi precursora, né? A primeira mulher a assumir a presidência da CIF entre 2010 e 2012 e fez um trabalho que deixou marcas, não é, Elisângela? Olha, eu fiz tudo com muito amor, sabe? A Associação Comercial é uma entidade muito importante em Foz. Eu sempre tive a consciência do peso dessa entidade na cidade, na região. Eu vou além, porque o trabalho da CIF influencia toda a região. E o peso da responsabilidade de representar as mulheres, né? Porque, afinal, estava sendo a primeira mulher ali conduzindo a entidade. Então, eu realmente dei o máximo que podia dar. Acho que deixei um pouco de contribuição. Obviamente, sempre há muito a fazer. É um trabalho contínuo, árduo, não é fácil presidir uma entidade como a CIF. Nosso colega Rony agora está lá na luta diária, a gente, na medida do possível, ajuda no que pode. Isso também pesou no prêmio, sabe, Cris? A FECOPAR também analisa questões de quanto o contabilista se envolve na sua comunidade, né? Porque nós, enquanto contadores, podemos dar uma contribuição, né? Nas mais diversas segmentos da entidade, até pelo conhecimento que temos, pelo envolvimento que temos com o empresariado. Então, isso também pesa na decisão do prêmio. Então, com certeza, meu trabalho na CIF também, de alguma forma, influenciou. E ano passado também, Elisa, você assumiu a Câmara de Ética e Disciplina do Isso. Conselho Regional dos Contabilistas. Isso. E, além disso, ainda coordenou os trabalhos locais para a organização da 16ª Convenção Isso. Estadual dos Profissionais de Contabilidade aqui do Estado do Paraná. Aliás, é uma lista de afazeres que nós temos aqui. Quem tinha que ficar aqui um bom tempo do programa só falando ali. A convenção foi um evento que me deu muito prazer em fazer, Cris. Nós trouxemos para Foz do Iguaçu 1.000 contadores, tivemos todos os estados da federação representados, mesmo sendo uma convenção estadual. O evento foi lá no Hotel Bourbon, de alto nível, um evento que trouxe bastante recurso para Foz do Iguaçu, um orçamento razoável. Nós tivemos o prazer de contratar todos os fornecedores envolvidos na convenção da cidade. Então, esse é um trabalho que eu, na semana que vem, vou a um evento a nível nacional, mas nós já garantimos trazer o Encontro Nacional da Mulher Contabilista em 2015 para Foz do Iguaçu. A expectativa é de nós termos 3 mil mulheres contadoras em 2015 aqui em nossa cidade. Isso também é uma coisa que eu sempre me envolvo em trazer eventos da nossa área para Foz do Iguaçu, até porque a gente tem muito know-how para receber eventos, a gente dá show nessa área. E trazer os colegas para cá é bem importante para a cidade. Elisângela, antes de nós encerrarmos, eu queria só abordar um assunto com você. Sim. Nós tivemos ontem o lançamento da campanha Fun Criança, e às vezes muitas pessoas têm dificuldade em saber como que faz, que ela pode proceder para fazer essa doação que é deduzida no imposto de renda. E a gente sempre orienta, inclusive o pessoal também do Fun Criança orienta para que se procure um contador para saber qual a melhor forma de doar, de que benefício, que maneira isso pode ser feito. É interessante agora que você dê uma reforçada bem legal, nisso. Cris. Esse assunto, assim, a gente há muitos anos faz campanha pelo Fun Criança. Na verdade, nunca conseguimos atingir o potencial que Foz do Iguaçu tem. Nós sempre ficamos em valores que perto do potencial de a gente não pode nem falar doação, Cris, porque contribuir com o Fun Criança é repasse de imposto. Ao invés de você recolher o imposto, mandar o imposto lá para Brasília para ser administrado, você deixa um imposto direto para as entidades que são sérias e que apresentam um projeto no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Então, em vez de você mandar para Brasília, você repassa o imposto para as entidades através do Fundo da Criança e do Adolescente. Então, não é nem doação, porque claro, você já pagaria o imposto. Claro. Né? Isso é bem importante frisar, porque todo contribuinte, quer dizer, e é 6% do imposto devido. Então, mesmo aquelas pessoas que têm restituição de imposto de renda, elas podem contribuir, vai aumentar a restituição dela. É bem facinho. Olha a declaração do imposto de renda do ano passado, olha lá a base de cálculo do imposto devido. Sobre aquele valor, 6% você pode contribuir para o Fundo da Criança e Adolescente. Basta entrar no site da prefeitura, lá no conselho, emite o boleto na hora, faz o pagamento. É bem importante frisar que 6% é para quem contribui até 31/12. Quem deixar para fazer o repasse lá na hora da declaração, cai para 3% percentual. Então, é bom para as pessoas já começarem cedo, né, a fazer as doações. Isso. Nós mesmo analisamos as declarações de todos os clientes nossos aqui que se encaixam e já mandamos a guia. Ó, lembra do Fun Criança, está aqui, ó, você não vai pagar imposto a mais, você só está destinando imposto para a entidade aqui de Foz do Iguaçu, que teve projeto apresentado pelo Fundo da Criança e do Adolescente, projeto analisado, que vai ter que prestar conta para o fundo. Quer dizer, tem segurança que esse dinheiro vai ser em benefício das nossas crianças, das crianças da nossa cidade. Como eu dizia, Toledo arrecadou mais de R$500 mil ano passado. Nós não passamos e não chegamos a 200 mil. Maringá arrecadou 2 milhões de reais no ano passado, para o Fundo da Criança e do Adolescente da cidade de Maringá. Então, e o nosso potencial, com o número de funcionários públicos que a gente tem, Cris, é maior, eu entendo que é maior que Maringá. Então, a gente tem um longo caminho para percorrer, vocês da imprensa têm um papel fundamental nisso, a gente agradece muito a CBN por isso, porque as pessoas estão deixando de contribuir por falta de informação, porque não é imposto a mais, né? É, e na verdade, isso que a gente fala, e principalmente sabendo que vamos usar esse termo, essa doação vai ter uma destinação muito importante, que é ajudar essas crianças, e principalmente, é bom te ressaltar, Elisângela, isso que Foz do Iguaçu, pelo tamanho que tem as expectativas, nós já conversamos aqui com o André dos Santos a respeito disso, as doações sempre ficam bem aquém do esperado, muito, né? Muito aquém. Contador, como você falou, tem um papel fundamental nisso, porque um grande número de declarações de imposto de renda são elaboradas por contadores, né? Porque é o profissional mais habilitado para fazer esse trabalho, né? Então, contacte seu contador, né? Diga do teu interesse de fazer a doação, mas você mesmo entrando no site da prefeitura pode fazer. Eu me coloco à disposição para orientar quem quiser contribuir. O importante é a gente aumentar essa arrecadação do Fundo da Criança e do Adolescente com um imposto que já seria pago, né, Cris? Então, é um pecado a gente não conseguir aumentar essa contribuição. Tá certão. E, mais uma vez, a gente reforça, Elisângela, que esse é o papel do contador. Isso. De repente, fazem como vocês fazem, né? Ó, já vão apresentar os documentos, já manda o boletim junto, olha, vamos doar e tal. De repente, é uma forma até de incentivar os empresários e quem vai fazer a sua declaração. É, isso ajuda bastante, porque a questão burocrática, o coitado do empresário hoje não tem muito tempo para isso, né? Claro, então, claro. Se a gente, enquanto contador, puder contribuir, com certeza nós vamos ajudar as crianças da nossa cidade. Obrigada aí pelo espaço e pelo apoio, viu, Cris? A gente que agradece, Elisângela, mais uma vez, parabéns por esse título, que é muito importante, tanto para você quanto aqui para Foz do Iguaçu também. Parabéns aqui da Rádio CBN. E nos colocamos à disposição para sempre que você precisar aqui dos nossos microfones. Obrigada, Cris. Um abraço a todos.